Saudações, amigos do Junta 7! Tá começando mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa e estonteante nação brasileira. Yeah! Vai, graças a Deus para não chover. Pois é, eu sou o Lucas Cabreiro, este é o nosso podcast de número 84. Estou aqui na companhia dele, Matheus Botura, como vai? Com um pouco de azia, mas tudo bem, você? Eu tomei uma baita de uma chuva hoje, daquelas de lavar a alma, mas enfim... Não perdendo dignidade, tá bom. É, então, trago a pauta deste programa de hoje, inspirado pela temporada de premiações do cinema e da TV, nós iremos debater sobre os clássicos do cinema, o que faz um filme ser clássico, e a pergunta que não quer calar, quais os filmes atuais dos últimos 10 anos podem ser considerados novos clássicos do cinema? A gente vai debater um pouco, trazer as nossas ideias, sugestões, algumas um pouco fora da caixa, assim espero, outras nem tanto, outras que são mais unânimes, então vai ser bacana. Pra me ajudar essa empreitada, tem ele, João Vitor Ribeiro, como vai? Salve, galera, tudo certo. E também temos ele, Gustavo Dittini, olá. Por que eu não tive introduçãozinha legal antes de chamar? Então, pera aí, volta. Bota aquele barulho aqui que eu vou minar. Não, pera aí. Agora eu vou fazer também, perdeu. Ficar chateado. E temos ele também, que é um dos fotógrafos mais... sensacionais de todos os tempos. Não faz. Enfim, é o Gustavo, ele tá aí. Oi. É o Gustavo. Quem não conhece o Gustavo? O Gustavo de Você já foi mais amado, Gustavo. Ele é praticamente uma entidade do Junta 7. Até pior quando... que o Lula. Mas enfim, se você quer ver o Junta 7 crescer, participe da nossa campanha de financiamento coletivo do Padrim. Nós fizemos toda uma completa reformulação nessa campanha, mas o princípio continua o mesmo. Você vai lá, contribui com qualquer valor a partir de R$1 por mês e recebe recompensas. A gente tem desde os tradicionais grupos de Facebook, WhatsApp, com os padrinhos e com os colaboradores aqui do Junta 7, além de uma vez por mês, uma ou duas vezes por mês, você poder bater um papo com a gente, conversar, trocar ideia, a gente contar um pouco dos bastidores da gravação, responder as perguntas que vocês têm com relação a gente poder perguntar coisas pra você, brincar, fazer piada, cantar junto no Skype. Se você quer ajudar o Junta 7, acredita no Junta 7, participe da campanha do Padrim, vai lá em padrim.com.br/junta7 e contribua. Essa semana a gente agradece bastante o apoio de Murilo Rosella, Marilene Melo e André Cabreiro. E quem não puder ajudar a gente com valores financeiros, até porque a gente sabe que o momento de crise está muito grande, você pode colaborar com a gente de uma outra maneira, que é dando seu like nos posts, que é compartilhando, deixando seu comentário, que isso ajuda demais a gente, sabe? É gostoso a gente ver a interação que a galera tem com o conteúdo que a gente produz. Então, quando puder, dê essa força pra gente. A gente tá com um novo momento no nosso podcast, que é a pergunta da semana. Sempre ao fim dos debates, a gente deixa uma pergunta pra você mandar e-mail pra gente respondendo. No podcast anterior, em que a gente debateu sobre o ensino universitário no Brasil, eu deixei a seguinte pergunta. Qual é o problema do ensino universitário brasileiro e qual seria a solução pra ele? Ou então você acredita que o ensino universitário não tem nenhum problema e deveria estar como tá? A gente tem a resposta da Alessandra Ozoco. Matheus, você pode ler pra mim? Ela mandou um e-mail falando que ela tem 27 anos e que tá no último ano do curso de economia de uma faculdade, que a gente não vai falar o nome por motivos legais. Ela falou que se identificou bastante quando a gente comentou sobre os cursos estimularem a competição entre alunos, mas não vê isso como um problema. Ela acha que a competição, quando saudável, lógico, pode acabar ajudando os alunos a darem o melhor de si. Segundo ela, talvez o problema mesmo fique pela falta de preparo de muitos professores a passar o conteúdo para os alunos. Às vezes pode ser um excelente profissional que faz a instituição ter orgulho do corpo docente, mas ela mesmo não investe nele para conseguir passar os conhecimentos para os alunos. Então é isso. Continue com o podcast, estou no aguardo do Cineclube. Um beijão. Muito obrigado, Alessandra, pela sua participação. Alessandra? É Alessandra. Quem quiser continuar contribuindo com o JuntaCast, com suas opiniões, que são sempre muito bem-vindas. Se vocês quiserem mandar por áudio também, pode ser bacana. A gente põe aqui, a gente pensa em alguma coisa. Você pode mandar sua mensagem para o nosso Twitter, que é @junta7. Ou mesma coisa para o Instagram. No Facebook, é facebook.com/blogjunta7, ou pro nosso e-mail, o juntacast@gmail.com. Manda sua opinião, que a gente sempre vai estar colocando aqui. É isso aí, valeu, Alessandra. E vamos lá pro nosso debate, que é os clássicos do cinema. Com vou começar justamente por isso. A gente já debateu muito sobre cinema no Cineclube. Fica a recomendação pra ouvir. A gente vai, provavelmente ao longo do programa inteiro, a gente vai voltar em algumas coisas que a gente falou no Cineclube. Então é bacana você dar uma conferida depois. Até porque no Cineclube a gente se deparou com vários clássicos. Mas aí fica a pergunta, o que que faz um filme ser clássico, de acordo com o que vocês conseguem reparar dos filmes clássicos que a gente tem hoje em dia? Um Chaplin, O Vento Levou, um Frankenstein. O que faz esses filmes serem considerados clássicos? É que assim, pode ser uma opinião que vai parecer um pouco rasa. Só que a visão que eu tenho pra falar que alguma coisa é clássico vai muito de obra pra obra, sabe? Vai ter filme que vale a pena ser considerado um clássico pelo conjunto da obra, quando absolutamente tudo funciona certo, quando ele é bem fechadinho, bem redondinho e tal. Só que tem filmes que acabam se tornando clássicos, vamos por modernos, que é a nossa proposta, por conta de algum elemento. Ou por conta de algum personagem que acabou se sobressaindo e ao ponto de ser mais lembrado do que o filme em si. Pode ser por uma trilha sonora memorável, pode ser por uma cena específica dentro de um todo. Então acaba variando muito de um filme para outro. João, complemente. E o que faz um filme ser clássico para você? Só complementando. Acho que um filme ser clássico, primeiro que é um gosto pessoal, cada um considera um filme clássico enquanto outros podem não considerar, como é normal. Isso daí já com esses filmes aí da década de 50, 60, 70, que alguns dizem que são clássicos e outros falam, é legal, mas é superestimado. Como eu não sou crítico de cinema e nem fiz cinema, eu julgo que possivelmente um dos fatores do meu ponto de vista pro filme ser clássico é simplesmente você encontrar nele elementos que se unifiquem dentro daqueles que já são considerados clássicos, como se fosse sempre uma roupagem diferente para um tema que pode ser abordado também de uma maneira diferente, mas que se você for ver, segue o mesmo esqueleto. Talvez um bom exemplo do que pode ser considerado um filme clássico na questão técnica seria o 2001, Uma Odisseia no Espaço, porque ele é um filme bastante feliz tecnicamente. Muita gente pode não gostar desse filme, eu nunca tive saco pra assistir. E eu não gostei. Mas ele é um filme que ele é considerado clássico justamente pela sua técnica, pela inovação que ele trouxe para o cinema. Star Wars, Uma Nova Esperança, ele pode ser considerado um filme clássico porque ele trouxe uma inovação tecnológica para o cinema. Gustavo, você concorda com esse ponto de vista meu, que um filme ele se torna clássico porque ele acaba trazendo uma contribuição para o cinema em si? Você acha que tem algo mais além do que a gente falou? Eu acho que o filme, para ser clássico, ele só ter uma inovação não é o bastante. Por quê? Deixa eu fundamentar com o que eu acho, né? Porque aqui o pessoal até reclama, né, que a gente acha muito, mas eu dei uma lidinha, tá? Pelo que eu vi também, a questão de clássicos é tipo um estudo. Para você passar em matemática, no terceiro ano colegial, você tem que ter o começo do estudo desde das primeiras séries, né? Saber adição, subtração e tal. Para você se considerar um especialista, por exemplo, num filme de terror, você tem que ter os básicos. Você tem que ter o Iluminado, tem que ter o Exorcista, que são os clássicos. Eu acho que a questão do termo clássico é muito isso, sabe? São os filmes que você tem que ver para ter noção, para poder julgar os filmes que tem hoje, sabe? O clássico não é só em si aquele que inova, como você disse, Lucas, ou aquele que é memorável quanto aos personagens, como o Matheus falou, mas é aquele que é um exemplo de gênero, um exemplo de cada fator em si, sabe? Como o Matheus falou também, na música e tal. Então, eu acho que o clássico, ele pode ser até um sinônimo de essencial, sabe? Pra você ter noção sobre um gênero, saber falar sobre um gênero. Será que um filme ele se torna um clássico pelo fator atemporal dele? Porque, assim, o cinema ele tem muito disso dele ser a representação de uma época. Tanto da época em que o filme é feito, tanto na época em que a história do filme é contada. Tem essas duas coisas, porque, querendo ou não, o que o Coppola fez com o Poderoso Chefão em 1972 não seria a mesma coisa se ele fizesse hoje, em 2018, mesmo com o filme se passando em 72. Com certeza. Não sei. Mas aí, a questão da temporalidade que eu falo é justamente isso. O filme pode ser de 72, se passar na década de 40, sei lá, fugindo do exemplo que eu dei do Poderoso Chefão, mas pegando o ano apenas. Tipo, o filme ele pode ser de muitos anos atrás e ainda assim ele ser muito relevante, ele ainda movimentar as pessoas. Na verdade, eu vou retornar de novo ao Poderoso Chefão, que eu acho que ele é um bom exemplo de filme atemporal. Antes do Lucas retornar, ouça o nosso cineclube que teve Poderoso Chefão, que você vai saber todas as nossas opiniões. opiniões sobre o filme. Ele é um bom exemplo de filme clássico, porque ele é atemporal. Você pode assistir a qualquer momento que você vai se identificar com a história, você vai se envolver com a história dele. Eu falo isso por experiência própria, porque a primeira vez que eu assisti O Poderoso Chefão foi ano passado para o Cineclube. E eu sei que se eu tivesse assistido esse filme há 10 anos atrás, eu estaria sentindo a mesma coisa que eu assisti ele ano passado, em 2017. Porque ele é um filme que ele tem essa capacidade. Tem dois pontos muito interessantes em relação a esse lance de tempo, né? Um deles é a questão do filme de Volta pro Futuro, que ele veio pra 2015. E, tipo, a gente vê hoje como era a representatividade de 2015 em 85. Puta merda, como eles viajaram na maionese, né? Assim, algumas coisas até deram certo. Tipo, o telefone sem fio, que é nosso celular e tal. Mas não tem ninguém voando em skate por aí ainda. Batendo. É bem... E outra coisa, em relação ao filme ser atemporal... Eu acho que não é a mesma coisa, Lucas. Eu discordo um pouco de você na questão do Poderoso Chefão. Você achar que você assistiu hoje, você teria uma sensação, e você assistir há 10 anos atrás, teria outra. Tem alguns filmes que a gente acaba não assistindo durante longos anos, que assim, são aqueles clássicos que fala, caralho, aquele filme era demais. Que se você assistir hoje, você fala, meu Deus, que merda é essa, sabe? Deixa eu dar um exemplo prático. O filme, eu acho que é O Labirinto, que é o David Bowie, faz parte. É um pouco mais velho do que eu, mas pra mim, cara, era maravilhoso. Maravilhoso o filme, né? Quando era criança, assistia uma história sem fim, sabe? Os efeitos especiais, na minha cabeça, parece que eu fui atualizando os efeitos especiais sem ter visto o filme, sabe? Aí a hora que eu fui rever os filmes novamente, eu percebi que muito daqueles efeitos eram coisas da minha cabeça e o filme nem era tão bom assim, sabe? E outro ponto também que a gente pode levantar, tipo, o cara que assistiu Poderoso Chefão na época em que foi lançado, com certeza, cara, ou até Star Wars, que eu acho que é o maior expoente em relação a isso. Imagina quando saiu Star Wars, a galera vê guerra no espaço no cinema, sabe? É diferente a gente hoje ver isso, que você tem trilhões de filmes de guerra no espaço. A gente nunca vai ter o mesmo feeling de uma pessoa que teve quando lançou o filme, ver toda aquela inovação tecnológica, ou como foi Avatar, ou Matrix, com a câmera girando, sei lá. Você tem um pouco de razão em discordar de mim, porque temos que levar em consideração que os nossos gostos mudam com o tempo. Também. Quando eu dei esse exemplo de que eu falasse que se eu tivesse assistido O Poderoso Chefão há 10 anos atrás, eu levei um pouco em consideração de que há 10 anos atrás eu teria 14 anos, eu já era o nerdão dos filmes que gostava de assistir filminho. Com 14 anos eu já tinha blog falando de cinema. Talvez eu não esteja tão longe assim. Lógico, a nossa compreensão com relação ao cinema, ao que faz um filme ser bom ou ruim, a nossa leitura que a gente faz dos filmes muda muito ao longo do tempo. Várias vezes eu já falei da gente fazer o exercício de pegar o primeiro filme que a gente assistiu no cineclube e assistir de novo. E a nossa compreensão vai mudar, a gente vai conseguir pescar outras coisas dele. Eu ainda bato um pouco o pé na temporalidade na questão dos filmes clássicos. Se a gente pegar um Tempos Modernos do Chaplin, que é considerado um filme clássico, você pode não gostar do Chaplin, mas ele é um filme clássico. E você vai dar risada, dependente de quando você assistir. Quando eu assisti na minha 8ª série, eu dei risada. Se eu assistir ele de novo, eu vou dar risada. Talvez não vou dar risada das mesmas piadas do que quando eu ri na minha 8ª série. Eu vou conseguir pegar mais piadas, pegar mais nuances do filme, mas ainda assim eu vou conseguir aproveitar de formas semelhantes o filme. Ah, mas aí eu acho que você usou um Coringa, né? Porque, porra, Chaplin... Aí vai mais pro gosto pessoal. Uma coisa que pode fazer um filme continuar sendo um clássico é o quanto ele consegue se manter fresco, independente da quantidade de vezes que você já tem assistido ele. Sabe, que nem o João falou mais pro começo do programa, que vai muito de cada um pra cada um. Por exemplo, um caso recente é o Jogo da Imitação, que é de 2015, se eu não me engano, com o Benedict Cumberbatch no papel principal. O filme, eu vejo ele pelo menos uma vez por ano, porque é um filme que eu adoro. Eu sei o que vai acontecer e eu fico tenso em todas as vezes. A hora que eles conseguem desvendar o que eles precisam desvendar no filme, dá aquele negócio que você fica eufórico com a euforia dos caras, você fica chateado com o que acontece. Isso que é legal de filme, sabe? Você conseguir essa integração você com a obra. Isso que funciona também pra considerar alguma coisa clássica. Agora, uma questão que a gente sempre retorna, ao menos eu sempre retorno nos cineclubes, e eu quero estender aqui pra esse debate que a gente tá fazendo, a questão de que a roupagem de clássico do filme meio que impede ele de ser criticado duramente. Que, por exemplo, quem não gosta do Poderoso Chefão acha que filme ele tem problemas... É, você falou, tá errado. Por quê? Porque é um clássico. Mas quer dizer, então, que um filme clássico é um filme livre de problemas, livre de falhas? Claro que não. É só você pegar o já citado 2001, uma de cena. espaço. Mas ele tem falhas? Cara, pra mim, pro meu gosto de cinema, eu não gostei do filme, não. Concordo com o que você falou. A parte técnica do negócio é fantástica. Só que a parte de história é um pé no saco. Isso é a minha opinião sobre o filme. Se você não concorda comigo, por favor, não fique puto com isso. Porque é um filme de quase 3 horas. Ele demora muito a engrenar, mas aí quando ele parece que vai engrenar, ele não engrena. É um filme arrastado, é um filme muito longo e que, pra mim, não funciona. Mas aí ele vai deixar de ser um clássico por causa disso? Não. Mas é uma questão muito subjetiva isso. Por exemplo, quantos filmes clássicos será que a gente já assistiu? Se for pegar aí no geral. O que, que é clássico? É... Voltando mesmo aí. Eu concordo com o Matheus. Eu também acho que, por exemplo, aqueles catálogos. 101 filmes que você deve assistir antes de morrer. Aquilo é atualizado. E sempre vai ter um filme ali que alguém fala: não, pelo amor de Deus, esse filme tem que ser visto. E vai ficar de fora pra dar espaço, sei lá, pra um filme com Adam Sandler, por exemplo. A gente tem que ver que essa questão do clássico, a gente envolve aí o tempo dele, né? Por exemplo, eu não me lembro a última vez que eu vi um filme preto e branco. E é clássico, mas por quê? Porque não, eu gosto bastante de filme noir. Cara, faz muito tempo que eu não vejo um filme noir. Esses filmes aí que você pega da década de 40, década de 50, essas coisas, faz tempo pra caramba. E não desperta. Então, qual que é o meu conceito de clássico? Meu conceito de clássico vai estar embasado nos filmes que eu assisto, que eu comecei a assistir. Clássico pra mim é Rei Leão, pô. Tipo assim, no sentido clássico barra nostálgico. Eu acho que são influências, eu concordo, mas eu acho que é meio errado chamar um filme de clássico só porque ele traz uma inovação. Eu concordo, mas eu acho que clássico não é o termo correto. Clássico é algo mais relacionado ao antigo. Se for ali, a gente tem que pegar Viagem à Lua. Isso sim é um filme clássico, com no certeza. Sentido eu, antigo da palavra. Eu ia falar dele agora. Tanto no então, sentido antigo, quanto falar. No sentido de inovação. Exatamente. Um filme que é de 1902, que já retratava como o povo da época via como seria a viagem no espaço. Pra época, foi uma revolução tremenda. Sei lá, foi pra gente o Matrix, talvez. Só que você vê hoje, ele é um filme que ele tem 15 minutos. Você acha ele no YouTube, facinho. Se você vê, pra gente que tem todo esse acesso à tecnologia que a gente tem hoje, muita gente vai achar aquilo tosco num grau que o Gustavo achou a história sem fim. Mas tem que pensar uma coisa também. A gente tá debatendo agora uma questão que é até importante pra não gerar problema depois com a opinião dos espectadores, eu acho, que é a definição de clássico. Como o Terço falou, será que é um filme antigo, que é, tipo, todo filme antigo é um clássico, então? Ou, sei lá, confundir o termo clássico com o termo cult, porque são coisas diferentes. E muita gente trata da mesma maneira. Por exemplo, o filme A Bruxa, que é um filme de terror aí, né? Um terror mais conceitual. Já pode ser considerado um clássico de terror, na minha opinião. É que talvez a questão do cult seria mais no seu teor de nicho. Porque cult, um filme, ele é considerado cult porque ele tem um certo nicho. São pequenos grupos de pessoas que fazem um barulho pra falar como aquele filme contribui para o cinema. Tipo, Blade Runner é um filme cult, mas ele não chega a ser um clássico, na minha concepção. Por exemplo, vamos pegar significado de clássico. Mas as coisas esbarram uma na outra, Lucas. Exatamente. Sim. Essa que é a questão. Porque, exemplo, eu vou ler a definição de clássico barra na internet. Clássico entende-se como algo que não passa de moda, devido às suas características intrínsecas de qualidade técnica e estética, pela sua importância histórica, raridade e mesmo pela sua relevância afetiva. Se a gente for pegar por esse lado, a gente pode considerar assim a Odisseia inovador, a gente pode considerar Star Wars aí inovador também. Só que ao mesmo tempo a gente pode tirar, vamos supor, Poderoso Chefão, que é um filme de gangster. Só que antes de Poderoso Chefão, tem milhares de filmes que tratam da máfia. Então por que o Poderoso Chefão é mais conceituado que qualquer outro filme? Os Intocáveis, por exemplo. Eu não faço ideia de nome. Sabe, qual que é a diferença? Será que é porque tem o Marlon Brando, tem uma apresentação, é um certo fetichismo que envolve esse produto? O que que é? Então é meio complicado, assim, envolver isso. Envolver, quer dizer, esses termos. Que é exatamente o que o Gustavo falando, pelo menos eu acho. É complexo, cara. Tipo assim, Rambo. Puta clássico, cara. É um clássico, mano. Exterminador do Futuro, Predador. São filmes... Posso falar que eu achei esses caídos? Sério, velho? Mas só porque você... É inegável que são clássicos, Matheus. Então, tipo, não discuta a parte de clássico. Não discuta, né, a parte de clássico, mas a parte de qualidade. Assim, eu sou aquela pessoa que eu tô aprendendo cinema agora. Esses qualidade filmes indiscutível. Todo mundo fala que esse negócio por clássicos da Sessão da Tarde, assim. Que são esses filmes que foram passados exaustão, tanto na Sessão da Tarde quanto no final de cinema em casa. O Rambo, o Predador, Curtindo a Vida Doidada, parará. Assim, muita gente gosta. Eu peguei pra assistir recentemente, eu nunca tinha visto Curtindo a Vida Doidado até 2 anos atrás. Eu nunca tinha visto Rambo até semana passada, porque nunca tinha me despertado interesse. Talvez se eu tivesse visto quando eu era criança, eu teria um encantamento muito maior. Só que da mesma forma ele poderia bater na barreira dos 15 anos, na regra dos 15 anos que a galera fala na internet. Mesmo não tendo visto quando eu era criança, esses filmes, certeza que não passariam nesse filtro pra mim. Que eu vi hoje e falei... Tipo, de todos esses de brucutus que eu vi recentemente, o único que eu gostei foi o Robocop. E olha lá. Mas, Matheus, é né? Ou é ni? Eu acho que um ponto muito legal que a gente tem que trazer com relação ao que faz um filme ser clássico ou não, é muito nebulosa essa definição, porque os clássicos eles vão se renovando ao longo do tempo. O que é considerado um filme clássico, ele vai se renovando ao longo do tempo. A definição que o João falou, eu gostei muito dela, porque ele traz muito do que a gente falou, questão da técnica, questão do roteiro inovador, questão da relevância histórica, e no que eu digo relevância histórica, eu resgato o que eu falei da questão da temporalidade, porque se é relevante, então, independente do momento em que você visita ele, ele vai ainda causar efeito. No nosso podcast, nós vamos fazer 3 rodadas aqui, em que a gente vai trazer as nossas escolhas do o que poderia ser considerado um novo clássico do cinema. Seja pela questão técnica, seja pela questão de roteiro, pela relevância cultural do filme, ou seja simplesmente porque a gente gosta e acha que ele merece o posto de clássico. Já que é pra despirocar, e vamos despirocar mesmo. Depois do debate que vocês falaram tudo, eu vou até mudar, mas eu vou deixar aberto só pra chocar depois. Então, Matheus... Não, mas já que é pra chocar, choca aí. Ah, então, lacradora. Não, eu vou trazer, é porque eu passou pela minha cabeça isso, mas eu deixei pro canto, porque eu acho que ele tá mais pra ser um clássico cult, que é a questão do nicho, que é a questão de um pequeno grupo de pessoas considera esse filme como um filme excelente e como um ponto de referência, do que necessariamente um filme clássico no sentido mais mainstream da palavra, que foi o caso, que é um que a gente assistiu pro Cineclube, eu sugeri, eu gosto bastante, que é Shame. Chegou pra passar pela minha cabeça de que ele poderia ser considerado um filme clássico, porque ele tem bons elementos técnicos dentro dele, bons elementos de roteiro e atuação também, partindo da questão que um filme clássico seria o que reúne esses elementos, além da questão da relevância e do tempo e da importância dele num momento histórico. E é aí nesse ponto que eu acho que ele não se encaixa. Puta filme, mas ele não tem tanta relevância e a temporalidade quanto as escolhas que a gente vai trazer aqui agora. Mas tá beleza. Então diga aí, qual seria a sua escolha de novo clássico? Olha, eu acho que eu vou começar com Bastardos Inglórios, que é um filme de 2009 dirigido pelo Quentin Tarantino. Fica uma risada no fundo, por quê? Não, eu falei o Talvez eu também tenha escolhido. Foi mal, não sabia. Aí, já tem um voto que corrobora. Já matou um. Diga por quê. Eu acho que esse filme em específico do Tarantino, todos os filmes do Tarantino eu vou falar porque eu sou fã do cara, mas esse eu acho que ele vai se encaixar pelo negócio do conjunto da obra, porque ele é um filme, primeiro, que se passa numa das épocas da história que eu mais gosto de ler, de ver coisa, que é a Segunda Guerra Mundial. Por mais que seja uma grande mancha na história mundial, tem histórias a serem contadas e ainda bem que fazem isso. Ele tem personagens extremamente cativantes, o personagem do Christopher Waltz, que é o Hans Landa, ele ganhou o Oscar com esse filme pra você ver o tamanho do negócio. E é legal que, assim, ele, mesmo não gostando disso, ele é um filme que trabalha com subtramas dentro dele. Que nem a gente viu aquele filme argentino lá, o Relatos Selvagens, que ele trabalha com pequenas histórias dentro do filme. O Bastardos Inglórios também trabalha com histórias dentro do filme, só que uma ligada na outra. Então, isso é um negócio que eu acho legal, sabe? A parte do Goodbye Shoshana, que a menininha foge dos nazistas quando ela é criança, e depois, no final do filme, ela volta. E é um filme que eu acho que ele pode passar nesse lance temporal, que a gente citou. Ele é um filme que tem quase 10 anos e ainda funciona super bem. A cena da galera jogando carta na taberna lá, fantástica. A cena do Hitler, final, muito da hora também. A cena deles falando italiano, fantástica. E é um filme que eu gosto muito, que encanta. E eu vou deixar o João falar um pouco também, que eu sei que ele gosta. É um filme que eu gosto, por isso que é clássico. Pronto. Não, é... concordo com o Matheus, eu acho que... assim, é um filme interessante. É um filme que marca. Hitler morre, gente. Onde Hitler morre, sem ser em Wolfenstein? Em Bastardos Inglórios. Não, brincadeira. Eu não sei muito como desenvolver. Inclusive, essa foi uma das minhas... os meus problemas em escolher o clássico. É uma questão de roteiro, é uma questão técnica, é uma questão da abordagem, da construção das personagens. Então, eu não sou muito bom pra falar o porquê das coisas serem bonitas, mesmo sendo designer. Mas, o contexto de Bastardos Inglórios, eu vejo que a maneira que o filme foi construída, as cenas, como por exemplo, esse negócio aí que ele faz o 3, eu acho, né, no bar. Isso. E pequenas coisas e elementos de comédia, você vê que é um filme meio sádico, acho que é a palavra. Orna no todo e faz muito bem. É tipo um lanche do McDonald's. Você não sabe porque gosta, mas o conjunto fica ótimo. É isso que é uma discussão matura. Você associa filmes ao lanche do McDonald's, porque você gosta deles. É, eu faço justo. Isso com o filme da Marvel. E não vamos filme... perder o potencial patrocinador, por favor. Eu vou trazer a minha escolha lá da pré-história do podcast. Quando a gente fez um programa falando sobre os filmes da nossa vida, eu falei ele como o meu filme favorito de todos os tempos. Ele ainda é o meu filme favorito de todos os tempos, mas eu coloco Pequena Miss Sunshine, um filme de 2006, como um novo clássico, justamente pela questão de atemporalidade. Os anos 2000, eles são muito marcados por debates sobre as nossas diferenças. Diferenças físicas, se a pessoa é magra, se a pessoa é gorda, se a pessoa é alta, se a pessoa é baixa, se a pessoa é gay, se ela é hétero, se ela é bi, se ela é pan, se ela é transexual, se ela não é. Esses últimos 20 anos em que a gente tá vivendo foram marcados por esse tipo de debate sobre quem a gente é e aonde a gente tá inserido num contexto familiar a partir do momento do que a gente é. Como você, dentro de uma família, vai aprender a lidar com as diferenças entre cada um. E eu acho que Pequena Miss Sunshine pode ser considerado um novo clássico justamente por ele conseguir abordar isso de forma leve, de forma inteligente e com bons elementos técnicos. Eu elogio muito a fotografia e a trilha sonora desse filme, porque a fotografia conta muito da história de como são as relações entre cada um dos personagens. Tipo, por exemplo, um plano em que aparece todos os personagens no mesmo plano, só aparece lá pelos 20 minutos de filme. Antes disso, só tem o closes nas pessoas, não mostra as pessoas juntas, pra falar como que é uma família completamente individualista e que não aceita o próximo. Pra ter um exemplo de como a fotografia desse filme é bem trabalhada pra contar a história. E a trilha sonora também, que é praticamente um personagem junto deles, além da peruca que eles usam. Pequena Miss Sunshine poderia ser um novo clássico? Sim, é um filme interessante. Eu acho que a roupagem dele até traz um clássico cult, se for. Eu não sei porquê, mas esse filme tem muito estilo de cult. Eu não sei se é por conta da paleta de cor, de uso de silêncio, trilha sonora, etc. Exatamente aquilo que a gente estava falando. Por esse ponto, Pequena Miss Sunshine acaba sendo um clássico, acredito eu, pra você, por conta do sentimento que ele desperta, da maneira que ele vai desenvolvendo os personagens. Isso só reforça aquela nossa tese de que, tipo, clássico é uma coisa que varia muito. Porque eu gosto de Pequena Miss Sunshine, mas eu tenho amigos que acharam o filme um porre de se assistir. Pois é. Oh, louco, um filme tão leve. Eu acho que você? O problema dele, na verdade, é dele ser muito leve e fofinho demais. E afasta as pessoas. Ele é um pouco cansativo, mas eu entendo. Eu gosto do desenvolvimento dele. Eu acho o filme interessante. É diferente que nem... primeiro filme que você falou pro Cine Clube. O Rio Perdido. Pra mim, Pequena Miss Sunshine e Rio Perdido estão lado a lado. Numa questão de construção. Se eu tivesse que separar por um tipo de estilismo, eles estariam lado a lado, porque os dois seguem uma questão de desenvolvimento de personagem, utilização de silêncio, uma paleta marcante, quer dizer, e trilha sonora, pronto. Por conta disso, um filme não tem nada a ver com o outro, mas no que diz construção e atmosfera, eu considero eles muito iguais. Eu posso aceitar isso e meu coração continua aberto. Kutz, você falou que não gosta do filme? Manda aí, rebata, discorde de mim. Cara, é mais pelo gênero, não é nem tipo o filme ser ruim ou não, mas o ritmo do filme me dá sono, cara. E isso é um problema meu com vários outros filmes, na verdade. Mas então eu acho que é mais uma coisa pessoal mesmo do que uma crítica. crítica analítica ao filme, sabe? Posso citar isso. Mas diga aí, qual seria a sua escolha de novo clássico? Eu vou discordar só de raiva agora também. Mas eu não tô com rancor, tá? Cara, eu já vou jogar meu filme predileto da atualidade aqui, que é Logan. Que eu tenho certeza que vai se tornar um clássico. É que assim, vamos por partes. Quando que Logan apareceu? Apareceu em um período que filme de super-herói é o que mais dá dinheiro no cinema. Um dos gêneros, né? Na verdade, você tem outros filmes como Velozes e Furiosos que arrecadam pra caralho, também Transformers, enfim. Então, ele surge nesse momento, e aí, porra, por que que um filme de super-herói aparece nesse momento e pode se tornar um clássico? Porque é um filme de super-herói que, graças a Deadpool, vem com uma tarja mais 18, e graças a isso traz um herói como a gente nunca viu, que não é zoeira por zoeira como é o Deadpool, é um herói com uma roupagem séria, num filme de drama, mexe com o teu coração, com a tua cabeça, com a sua ansiedade, e acima de tudo, marca o fim da carreira do Hugh Jackman como Wolverine, sabe? É um clássico por todos esses fatores e além das cenas de ação também, que é o que faz, né, um Rambo ser clássico, né, o cara costurando o próprio braço, é o Logan tirando a bala do peito com o fator de cura, cara, ele correndo na floresta, velho do jeito que ele tá, mas com umas dorgas na cabeça, o professor Xavier velhão fazendo familiar. A gente chorar pra caralho, sim. São inúmeros os fatores que podem fazer, e com certeza, cara, sério, eu aposto todas as minhas fichas que Logan vai ser um filme clássico. Concordo. Eu não consigo concordar. Eu consigo, porque Logan também foi um filme que eu coloquei na minha lista de possível clássico. O Gustavo falou tudo. É um filme muito esperado, né, a começar, porque meio que criou uma atmosfera, acho que principalmente por ser a despedida do Hugh Jackman e também pelo arco do velho Logan, qual foi inspirado, inclusive, a um filme que está concorrendo a melhor roteiro adaptado para o Oscar. Então, você vê que o filme, talvez ele entre num sistema cult, mais voltado para uma cultura pop, talvez, mas também pela densidade do filme, pela maneira que é trabalhado. É muito diferente de você chegar... É o que você falou, o filme da Marvel é um McDonald's. Filme de super-herói, geralmente, é um McDonald's. A gente não tem lá muita surpresa. E mesmo sabendo a forma que Logan iria acabar, possivelmente, muita gente suspeitava, spoiler, que ele ia morrer no final... É o todo, é a construção dele que eu acho que é o que mais essa possibilidade pra ele. Até porque, levando em consideração que é muito comum filme de super-herói atualmente, não é possível que no futuro não entre nenhum filme de super-herói como clássico. E eu duvido. O primeiro Homem de Ferro, com certeza, vai ser um clássico. Talvez. Podem colocar o Batman do Nolan também, talvez. Com certeza, sim. Inclusive, Batman do Nolan e Logan tem suas semelhanças de atmosfera, de ser um filme mais denso. Tudo bem que Nolan deixa mais denso ainda do que qualquer outro diretor. Mas Logan é um ótimo filme. Eu acredito que ele não entraria tão facilmente assim num novo clássico, Logan. Crítica pessoal que eu tenho com o filme. Eu tava tão acostumado a ver um Wolverine da forma como os filmes anteriores do X-Men mostravam, que você fica muito cabreiro quando você vê um Wolverine da forma como é mostrado em Logan. Tipo, é um abismo entre a forma como um personagem é apresentado em um filme e é apresentado em outro. Isso causa um pouco de estranheza em mim, porque eu cresci assistindo os filmes dos X-Men. Desde 2000, quando lançou o primeiro X-Men. Eu tenho lá minhas ressalvas com o fim, o clímax de Logan. Aquele Logan robô lá, meio caído. E eu acho que é um filme que ele tem lá suas falhas. Mas, tipo, se ele veio na toada do... É uma pergunta que eu quero fazer pro Gustavo. Se ele veio na toada do Deadpool, por que que o Deadpool não poderia ser considerado um novo clássico ao invés de Logan? Porque, afinal, ele que lançou o gênero. E, além do mais, tipo, será que o problema do Logan não é que ele chegou numa época em que tá tanto filme de super-herói que ele vai acabar sendo soterrado ao invés de se sobressair? Olha, só vou responder rapidamente, cara, que parece não. Que o Lucas não ouviu nada que eu falei, cara. Olha, você tá jogando Candy Crush no celular, Lucas? Não. Porra. Então repete aí se eu não ouvi o que você falou. Ó, primeiro que eu vou discordar da questão de você julgar Logan por assistir os outros X-Men. Nenhum filme da Fox pode ser considerado sequencial, porque eles fizeram muita cagada em questão de linha temporal. E você julgar Logan por ter visto a apresentação do personagem em outros filmes é totalmente errado, porque Logan é uma leitura separada de todos os outros filmes. Aí, respondendo a sua questão, né, em relação ao Deadpool, como eu havia dito, Deadpool Deadpool, ele é fanfarrão por fanfarrão. É só mais um filme, assim, entre aspas, porque eu considero um bom filme. Mas é mais um filme de comédia. É mais um filme de comédia, é, eles aproveitam só a temática do herói, né, dos filmes de super-heróis, mas é um filme fanfarrão. Agora, Logan, ele aproveita, sim, disso que o Deadpool iniciou, que é a questão do mais 18, só que traz com um peso que o Wolverine nunca teve no cinema, traz com uma carga dramática que a gente ainda não tinha visto em filme de super-herói, com tanta sensibilidade, com tanto peso, e eu acho que, assim, Logan é um filme para adulto, para te fazer pensar sobre questões como a idade, cara. Nossa, eu que tenho uma avó de 82 anos, você vê o professor Xavier ali, puta que pariu, sabe? E eu acho que traz discussões, sabe? Em relação a esse tema de família, de idade. Todo mundo tem algum parentesco com uma pessoa de idade. Então eu acho que isso abrange, não abrange só um nicho, como a gente tava conversando agora há pouco. Abrange tudo, sabe? Na minha opinião, tem os erros. Lógico que tem. Todo filme tem erro, né? Como você falou, Lucas. Tem erros, sim. Pode ser que, né, como você falou, no futuro esses erros sejam mais exaltados do que os acertos. Mas eu acho que no momento em que o Logan veio, até esqueci de falar do Hugh Jackman de novo, mas no momento que o Logan veio, inserido no meio em que ele estava, trazendo uma roupagem totalmente diferente dentro de um filme de super-herói, eu acho que vale o rótulo de clássico. Caça-Fantasmas também é tão fanfarrão quanto Deadpool e é considerado um clássico do cinema. Só por ter roupagem de fanfarrão, de zoeiro, não descredibiliza o Deadpool como um clássico em potencial. Eu não tô defendendo o Deadpool como um clássico em potencial, porque nunca passou pela minha cabeça Deadpool. Eu acho que o Cavaleiro das Trevas ele tem mais potencial para ser considerado um novo clássico, porque ele veio antes num momento em que ele acaba se sobressaindo mais como um ponto fora da curva. Tá, tem o Logan, mas o que eu quis dizer, acho que não ficou muito claro, mas é que sai tanto filme de super-herói, sai tanta adaptação de quadrinho, que o Logan vai acabar ficando perdido nesse meio. O problema que muita gente tem é de colocar todo filme de herói no mesmo saco, independente do quão diferente, quão fora da curva o Logan é. E aí, por conta disso, talvez ele acabe sendo desconsiderado em muitos momentos. Tanto é que eu fiquei surpreso dele ter sido indicado ao Oscar e eu duvido muito que ele ganhe. Acho que vai ser impossível ele ganhar, mas pelo menos tá indicado. Acho sua falta de fé perturbadora. Também. Eu aposto, já vai a minha segunda escolha, eu aposto o Cavaleiro das Trevas como um novo clássico, se a gente for pegar exemplos de filmes de herói. Porque ele trouxe atuações excelentes e uma interpretação muito bacana e numa boa dosagem entre adaptação para uma mídia completamente diferente dos quadrinhos, mas sem perder a essência do personagem, que é o Coringa do Heath Ledger, que Deus o tenha. Cara, posso fazer um adendo, né? Já que você entrou aí na escolha do Cavaleiro das Trevas, eu acho que em comparação, né, porque você tá comparando muito o Logan com os outros filmes que a gente tá citando aqui, então vamos partir pra esse lado de comparação. O Logan, comparado ao Cavaleiro das Trevas, a trilogia, gente, minha opinião, pelo amor de Deus, eu não tô querendo dizer que um ou outro é ruim, mas eu acho que Logan é melhor que a trilogia, porém Logan comparado ao segundo filme, eu acho que são equivalentes. Eu ainda tenho um apreço maior pelo Logan, pelo quanto ele me toca pessoalmente, mas eu acho que em questão de filme, de todos os outros termos que a gente citou, pra mim tem um peso praticamente igual a... Olha isso, que coisa louca, mas na minha cabeça assim que funciona, vocês vão ter que aceitar. Pra mim, o peso de despedida do Heath Ledger como Coringa pela morte dele é o mesmo peso do Hugh Jackman parando de atuar como Wolverine. Pra mim, funciona, é o mesmo peso. Isso é meio louco, eu pensei nisso agora e acho legal compartilhar com vocês. Quando eu tô falando Cavaleiro das Trevas, eu tô falando apenas o filme de 2008. O segundo filme da trilogia do Batman. Sim. Do Nolan. Porque o terceiro, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, é fraquinho. Nossa. Fraquinho. E o primeiro. Sim. É bacana, mas você tem que assistir uma vez a cada 2 anos. Porque se você assistir mais de uma vez, você cansa fácil. Eu acho que esse segundo, ele é o ápice. Praticamente uma unanimidade. Gosta desse filme. Por isso que eu acho que ele tem o potencial de ser um novo clássico. Porque ele é unânime. Se a pessoa assistir hoje, ele vai gostar. Eu acho que o que acaba pecando ele é porque o clássico ele tem muito daquilo de ser um um filme por si só. O problema do Cavaleiro das Trevas é que ele se sustenta muito no que aconteceu antes, no Batman Begins, e deixa muito pano pro que vai acontecer depois no Cavaleiro das Trevas Ressurge. Então isso acaba dando uma caidinha no filme, sabe? Assisti o Cavaleiro das Trevas pensando que eu vou ter que encarar 2 horas e 30 do Cavaleiro das Trevas Ressurge, que é bem meia boca. Ainda mais que aquela mulher gato ridícula lá. Ô, respeito. Não, mulher gato não é mulher gato. Okay. Mas respeito. Anne Hathaway. Tá, eu amo a Anne Hathaway, mas aquilo lá não é Mulher Gato. Que seria um caso de uma adaptação pra uma outra mídia que não funcionou. Aquela Mulher Gato não funciona. Ela só tem um óculos que parece uma orelha de gato. Continua gato. Mas eu acho que o Cavaleiro das Trevas ele é um bom apanhado de como os filmes de super-herói conseguem ficar fora da curva, serem fora da curva. Porque ele acerta bem num problema que muitos filmes têm, que é o vilão. Já que eu tô comparando, de acordo com o Gustavo, porque parece que eu tô comparando, que se for comparar com o Logan, não tem. O vilão do Logan é bem meh também. Enquanto que o Cavaleiro das Trevas, ele consegue trazer o vilão como principal ponto atrativo do filme. Mas, Lucas, eu acho que você tá personificando um vilão, cara. Eu acho que o principal vilão no Logan é o tempo, é a idade. Pra você ter noção disso que eu tô falando, só pra concluir a metáfora, concretizar a metáfora, o que ele enfrenta no final do filme é a versão dele novo. Isso que eu acho mais fantástico, cara. Porque quando ele se depara com o vilão, o que ele vai encontrar? Um cara novo, um cara que tem tudo no auge ainda, é o cara mais forte, que tem todas as habilidades no máximo, é o cara que tem a recuperação no máximo, entendeu? E ele já não tem aquilo, porque ele tá velho. Então o principal vilão do Logan não é um Coringa, não é um Bane, não é qualquer coisa que seja. É o tempo, é a velhice. Eu acho que o vilão no Logan vai muito além de mostrar um personagem físico, sabe? Eu acho isso fantástico, cara. Eu acho isso maravilhoso no filme. Por isso que eu acho foda. Nesse ponto você me ganhou. Faz um pouco de... Não, realmente faz sentido. Eu concordo com você nesse ponto da questão do vilão do Logan. Essa interpretação do Logan, eu acho que é algo que tem que se levar em consideração, realmente. Eu discordei de você, mas eu não discordei totalmente. Se o Logan for considerado o novo clássico, eu ainda vou gostar. Vamos tocar o barco, que senão a gente vai ficar nisso durante 2 horas. É, Matheus, você quer trazer sua segunda escolha ou fazer algum comentário rápido sobre toda essa treta? Eu vou ficar com Quem Quer Ser um Milionário. Que legal! Caramba, eu tinha esquecido desse. Não, eu tinha esquecido completamente não. Desse filme. É muito bom esse filme. Muito boa escolha, é fantástico, verdade. Sim. E uma coisa que é legal. Primeiro, o filme em si, ele funciona muito bem, que é o garotinho lá participando de um programa de televisão. E todas as perguntas que caem pra ele são coisas que ele já viveu na vida dele. Então ele sabe responder e isso é colocado à prova em certo momento. Uma coisa que eu quero destacar muito desse filme é o trabalho do Dev Patel, que faz o Jamal, que é o personagem principal do filme. Esse moleque, ele cresceu absurdamente em questão de talento, sabe? Esse filme, o Quem Quer Ser um Milionário, ele é de 2008. Naquela época, ele já arrebentou na atuação dele. No ano passado, ele foi o protagonista de Lion, que também foi um outro filme fantástico, que concorreu a uma pancada de categoria de Oscar, sabe? Esse cara, ele tem muito talento. Ele tem, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Ele tem 10 filmes na carreira. Só que 2 deles são fantásticos. Não sei, eu acho que Quem Quer Ser Milionário pode sim ser um clássico, sabe? Ele tem uma tarimba muito grande pela quantidade de Oscars que ele ganhou. Ganhou 10 em 12, sabe? Se a academia tá falando isso, quem sou eu pra contrariar? Uma boa escolha. Fiquei surpreso. Esse eu não tenho como discutir essa. E realmente, porque tem a questão da temporalidade, da relevância, então, olha, andou bem. João, tua segunda escolha. Você ia falar Logan, né? Ou não? Olha, eu, na minha lista, eu tentei alternar um pouco entre os estilos do que eu poderia achar que deveria ser um clássico. Como já foi um que foi o Bastardos Inglórios, o segundo que era Logan, um outro filme que... Mas eu vou falar como se fosse meu segundo agora. Eu tentei escolher uma animação, eu tentei parar pra pensar num filme de animação que poderia eventualmente vir a se tornar um clássico, que é uma coisinha bonitinha, fugindo dessa coisinha de Toy Story ou Rei Leão. E eu decidi por Wall-E. Eu acho que é um filme que eu não duvido muito que consiga entrar... Que consiga entrar como um clássico, um filme que, assim, tem um arco interessante, principalmente por conta de ser um filme mudo, né? Que é uma... Assim, você se envolve com o robozinho a partir dos movimentos dele, a partir do, do ambiente ao redor dele e como ele interage com ele. Então, se fosse para eu ter uma escolha assim, envolvendo a animação, para tentar diversificar os gêneros que a gente está trabalhando, com certeza seria o Wall-E, que é um filme de 2008. Já 10 anos esse filme já, meu. E nunca fica velho. E é super relevante o debate dele, que ele levanta. Total. Caramba, tem um... Principalmente numa sociedade caótica, supostamente. Se você for pegar as previsões aí pro futuro, que não são muito boas, o Wall-E vem com uma... Sempre vai ter esse efeito, né? Esse efeito moral. Ouçam o nosso cineclube sobre ele. Guts, tua segunda escolha de filme que poderia ser um novo clássico. Eu tinha mais 4 opções, mas né, tem que escolher 3, né? Não pode escolher 7. Então, eu acabei escolhendo Mad Max, que é outro filme que eu gosto bastante. Agora que o Matheus saiu, ele não gosta. Não, eu escutei Mad Max até voltei. Aí vocês me perguntam, mas por que, Guts, Mad Max? Um filme que não tem profundidade de enredo, um filme que não tem um personagem, né, um herói bem trabalhado, ali um personagem principal e tal. Porque, gente, é exatamente por tudo isso, sabe, que eu acho que vai virar um clássico. Antigamente você sentava pra assistir os Mad Max antigos, ou, sei lá, Waterworld, ou até Blade, sabe? Meu, você não sentava pra ver o filme e ficar pensando, você sentava pra ver porrada, pra ver ação. Isso, eu acho que Mad Max, cara, em meio a filmes como Hitman, a filmes como Onze Homens e um Segredo, e esses filmes engravatado, ele trouxe de novo um estilo de filme sujo, que você vê os caras na areia, que você vê carro antigão e aquela coisa mais brutal, e é um filme de ação que, porra, você senta pra se divertir mesmo, cara. E eu amo o vilão do Mad Max, acho muito divertido, gosto da passagem do filme, do ritmo do filme, eu não enjoo, sabe, eu quero ver o que vai acontecer com aquela porra daquele caminhão, com aquelas noivas. Então eu acho que assim, o que eu tenho hoje, sei lá, lembrar do meu pai quando eu assisto um Rambo, é o que eu acho que vai rolar no futuro com quem assiste Mad Max. É um filmão de ação da hora, sabe? Eu acho que vai virar um clássico, sim, no futuro. E tem a questão da técnica, porque todas aquelas capotagens foram realmente feitas. É, tudo mecânico. Ele gastou 3 vezes mais do que ele gastaria pra fazer o filme com efeitos especiais, cara. É muito bacana. E você falou do herói Max, que ele não é profundo, não tem nada mais... Puta que pariu, a Furiosa. A Charlize Theron destrói. Ela, assim, tem gente que até fala que é ela que é a personagem principal, não é nem o Max, né? Matheus, quer contestar? Olha, eu acho que aí vai acabar sendo muito gosto. Pra mim, o Mad Max, por mais que seja só um filme de pancadaria, explosão, é legal, só que pra mim não funciona. Não colou. Não cola. Eu acho que o que me impede de falar que o Mad Max pode ser um clássico no futuro é o fato dele não ser o Mad Max original. O filme que o Gustavo tá falando é o filme de 2015, que isso. É o Mad Max, Fúria sobre Rodas, uma coisa assim, né? Estrada em Fúria. Sendo que ele é o terceiro filme de sequência, sabe? O original é de 70... Cadê minha água que tá aberta? 79 com o Mel Gibson. Eu acho que o fato... Não sei, é que eu nunca vi. Ele é o quarto filme, na verdade. O Mad Max original, pra mim, ele pode soar como clássico, mesmo sem eu não tendo visto, do que o Mad Max de 2015. Mas é questão de gosto mesmo. É, como eu disse, é uma escolha, assim, que eu não vou defender ferrenhamente, porque eu sei que tem erro pra caralho, mas traz essa questão que eu falei do que eu sinto hoje com os clássicos de ação, entendeu? Eu acho que ele vai ter o peso futuramente, que é o peso que eu dou pros clássicos de ação, pra um Rambo da vida. Eu acho que vai ter o mesmo peso daqui a um tempo. A minha última escolha de filme... Na verdade, eu demorei pra caramba pra escolher o meu último filme. Tipo, eu passei por Up, passei por Divertidamente, passei por Ela, aquele do Joaquin Phoenix. Esse filme é espetacular, velho. Her é espetacular, cara. Muito bom. Tem tudo aquilo que eu falei, a questão da relevância, do debate que traz com relação à tecnologia. Mas um filme que eu acho que é muito interessante, que é uma escolha bastante inusitada pra mim... Mas eu acho que poderia se tornar um novo clássico. É Argo, filme de 2012 do Ben Affleck. Alguém é o filme que deu Batman pra ele, né? É, então. Esse filme é muito bacana, porque a história é absurda. Tipo, eles cria um filme de mentira pra conseguir resgatar americanos que estão presos na embaixada do Teerã. Isso em 1979. E essa história ficou encoberta durante muito tempo porque era segredo, era uma operação ultra secreta e foi revelado lá por 2011. A partir disso daí eles resolveram fazer o filme baseado nessa história. E ele é um filme muito bacana, ele é bem feito, ele é bem atuado, ele celebra o cinema de uma forma muito sutil, sem ser aquela punheta do La La Land. E é muito legal isso, ele consegue celebrar o cinema, ele consegue trazer uma boa história com bons personagens. Ainda acho que o problema dele talvez seja faltar explorar um pouco mais os reféns que estão lá no Teerã, que precisam ser resgatados. Eles ficaram um pouco rasos, assim, em questão de construção de personagem. Mas a história é muito bacana, a contribuição que ele tem para a história americana é muito interessante, porque é algo que ficou encoberto durante muitos anos, então é legal ver um filme explorar isso daí. É muito bom o elemento de tensão desse filme, porque não é aquele elemento de tensão que você fica alucinado no sofá, na cadeira do cinema, batendo as mãos assim, tipo, vai, consegue! É aquele elemento de tensão que você fica anestesiado pelo que tá acontecendo. Você fica sem se mexer, porque parece que se você se mexer, você vai acabar causando a derrota dos heróis, dos mocinhos do filme. Eu acho muito legal o poder desse filme, mesmo ele sendo bem simples na forma de filmar, na questão técnica. Ele é um filme bem simples, mas ele se sustenta muito no roteiro, e isso é muito legal. Eu nunca nem vi também. Não tenho argumentos. Você não tem argumentos para argo? Contra-argumentos. Puta que pariu, eu entendi a piada. Nossa, argo. Ah, é. Matheus, deixa aí sua última escolha para um novo clássico do cinema. Eu acho que por muitos ele já é considerado um clássico, então eu meio que vou ressaltar essa classidudidade toda, não sei como fala, que é O Náufrago, sabe? Ah, mas é mais antiguinho, né? É, 2000, eu tô seguindo a pauta. Ele é um filme que ele é basicamente levado por um cara só, que é o Tom Hanks. O trabalho de atuação que ele teve nesse filme foi incrível. O fato dele conseguir transmitir isso pra quem tá vendo, sabe? Você quer abraçar o Wilson quando em momentos de tristeza dele. E é um filme fantástico. Eu não sei muito o que falar sobre ele, sabe? Novamente, aquele filme que muita gente já viu, que eu só fui ver agora. E pra mim funcionou. Legal. Boa. O Tom Hanks, ele foi indicado como melhor ator, só que ele perdeu pro Russell Crowe em Gladiador, que também é um baita filme. Faz sentido. Se fosse pra escolher alguém do Gladiador pra ter vencido o Oscar de 2001, teria sido o Joaquin Phoenix. Com certeza. Porque pariu. Quem ganhou foi o Benicio Del Toro no Traffic. Ô, filme chato esse Traffic, hein? Nunca nem vi também. É, eu acho que eu assisti 20 minutos daquilo lá. Mas vai aquilo também. 2001 eu tinha sei lá quantos anos. Você assistiu hoje? Tem que ver se envelheceu melhor, né? É, então, às vezes vai que envelheceu bem. Mais uma vez, é a questão da nossa interpretação que muda com o tempo dos filmes. Se a gente voltar nesse podcast daqui a duas semanas, nossas escolhas serão diferentes. Eu vou discordar comigo mesmo. Eu não acho difícil, viu? Mas, enfim, essas foram as nossas escolhas sobre quais são os nossos novos clássicos dos últimos anos. Eu só falei dois, hein? Você falou três. Como falei três, gente? Ele só falou Logan e Mad Max. Você não falou? Ah, então fala aí. Puta merda, eu achei que você tinha falado. Meu Deus, cara, eu tô perdendo a chance de discutir mais com o Lucas. Eu também é só falei... Não, você falou... Eu só falei um, na verdade. Só que eu peguei dois que tava aí no você ar. Você foi da rabeira. É. Foi. Vai, Guts. Foi mal. Então, escolher a terceira foi muito difícil, gente. Eu fiquei pensando em Cisne Negro. Eu fiquei pensando no filme A Cabana, que até seria a minha escolha, mas eu tava dando uma gulgada aqui enquanto a gente conversava pra falar dos filmes que vocês estavam falando. E eu achei um filme que é aqueles filmes que quando você termina explode a cabeça e que, meu Deus do céu, não tem como não falar, que é O Livro de Eli. Sim, ah, tava na minha lista também. Mil vezes sim. Caramba. Cara, eu assisti ele semana passada. Que filme maldito, cara. Que filme maravilhoso. Maravilhoso de da hora, velho. É aquele filme que você precisa ver duas vezes. Depois que você termina, você precisa ver tudo de novo pra entender o que tá acontecendo ali, pra ver que, tipo, era perceptível se você soubesse aquela informação antes, sabe? Não tem nem o que falar, é minha escolha, é minha terceira escolha. O Livro de Eli já é clássico, na minha opinião. Não vai nem se tornar, já é. Nossa, eu lembro que eu fui assistir esse filme no cinema, no meu aniversário. Acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Nossa, que filme incrível. É incrível. Ai, meu Deus do céu. Parabéns, Gustavo. Não dá pra discutir, que ele é bonito, é um filme bonito. Ele é bem filmado, bem escrito, é bem atuado. Na minha opinião, é um filme completo, cara. Não, assim, tentando me lembrar agora, né? Eu não consigo pensar num erro do filme. Sinceramente, não consigo. Você que viu faz pouco tempo, você tem alguma coisa pra criticar em relação ao filme? Caramba, eu acho que, pra mim, um pouco do que incomoda a atuação da Mila Kunis é meio meh. Mas ela também tava começando ainda a estourar no cinema. Isso é impressão minha. Eu não consegui enxergar problemas nesse filme. Ele é tão imersivo por causa daquela trilha sonora. Nossa, a trilha sonora desse filme é incrível. Junto com a fotografia, ela é bem imersiva. Você fica virado no que tá acontecendo. Também quando eu assisti esses dias, eu não assisti com um olhar crítico, por exemplo, que a gente assiste pro Cineclube. Né? Eu assisto os filmes que eu assisto pra curtir o tempo, né? Pra passar o tempo. O Livro de Eli. Né? Mas é um baita filme. Você ia filme. Perder mais tempo, sabe, fazendo o quê? Lendo aquele livro. Muito bom, muito bom. Melhor leitura que você pode ter. Mas isso é uma coisa legal, tipo, ele traz a importância do livro que ele carrega, sem necessariamente fazer uma panfletagem disso daí. Exato, cara. Isso que eu acho legal. Exatamente. Eu lembro de quando eu assisti esse filme, quem me levou no cinema pra assistir foi meu irmão e minha cunhada, e eles são muito religiosos. Foi interessante ver um pouco o ponto de vista com relação a eles também. Eles gostaram do filme, lógico, o filme é bacana pra caramba. Mas é legal você ver esses pontos de vista e ver como o filme consegue trabalhar a fé sem panfletar. Se a gente for pegar um exemplo, um elemento comparativo, o Silêncio faz a mesma coisa, que pode ser um clássico em potencial, mas eu acho que ele é um pouco cansativo demais pro mainstream. Mas Silêncio também. Scorsese também. E eu acho que isso é um ponto bacana, né? Partindo pra comparação de novo, em relação ao filme A Cabana. O filme A Cabana, ele é totalmente gospel, sabe? Se for ver. Ele não é propriamente dito, mas ele trata esse tema que o livro de ele trata, só que de uma maneira bem mais focada, né? Desde que você percebe o que tá acontecendo, você já percebe focado em religião mesmo. O livro de Eli não, cara. Ele vai rebolando em volta do tema e você só vai perceber no fim mesmo, né? O Johnny não vai falar mais nenhum? Joga um aí rapidão, já que dois seus foram falados por outros. Ah. Nossa. Se eu fosse ter que escolher algum, eu colocaria o Whiplash, que é um filme que eu curti pra caramba também. Vai tá filme. Não, o Whiplash é da hora. O final dele dá um hype assim, você fica tipo, ah. Mas aí, essas foram as nossas escolhas de novos clássicos. E a pergunta da semana que fica pra você responder pra gente: qual é o seu novo clássico? Por que você escolheu esse filme como um novo clássico do cinema? Tenta pegar filmes dos anos 2000 pra ter mais a justificativa de novo clássico. Vai ser bacana ouvir as suas respostas e a gente vai conversar sobre elas depois no próximo programa. Mas não sai daí que a gente vai agora pro nosso Fale Bem, Fale Mal, que é o nosso quadro de recomendações ou desrecomendações do que estamos assistindo, ouvindo, lendo e por aí vai. Matheus, tu vai falar bem ou vai falar mal? Eu vou falar bem de um filme que vai chegar hoje aos cinemas do Brasil, que é o A Forma da Água, que é o novo filme do Guillermo del Toro. Ele é o grande destaque dentre os indicados aos Oscars desse ano. Ele está concorrendo em 13 categorias e tem um potencial bem grande. É um filme que ele se passa nos anos 60, durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, onde os americanos, eles encontram uma criatura aquática na Amazônia e acabam levando para os Estados Unidos para tentar estudar, e nisso uma moça muda que trabalha, né, nessa repartição, acaba se apaixonando por essa criatura. Me surpreendeu bastante, filme de monstro assim, não monstro, filme desses bichos assim, eu não sou muito chegado, mas o filme é muito bom, vale muito a pena vocês conferirem, porque realmente o filme me surpreendeu, e vejam também o vídeo do Choque de Cultura sobre ele, que é fantástico. Gustavo, tu vai falar bem ou vai falar mal? Vou falar mal de uma série. Eu sei que eu tô um pouco atrasado, mas como fazia tempo que eu não participava do podcast, tinha guardado isso no meu coração pra falar um dia, não falei mal, que é a série Dark da Netflix. Puta série chata, velho do céu. Não sei como tem gente falando bem dessa série, cara. É muito ruim. É muito ruim, ruim mesmo. Ruim no sentido da palavra. É ruim. É simplesmente ruim. É isso, obrigado. É aquela série que tenta ser inteligente e aí faz um monte de falcatrua pra o pessoal falar: nossa, não entendi, deve ser porque a série é inteligente, então se ela é inteligente, ela é boa. Por cara, aí, mais perdido do que Lost, velho. O problema de Netflix é que quando o povo gosta, eles gostam demais, e eu acabo pegando ranço disso daí. Eu abandonei Stranger Things, pra vocês terem uma ideia. Eu acho uma série muito boa, Stranger Things, então... primeira foi muito boa, eu assisti, eu devorei a primeira, mas a segunda... Mas ainda com relação à Netflix, eu vou trazer um talk show que eu tô pirado nele, eu acho que eu, até a publicação desse podcast eu já vou assistir o primeiro episódio, que só tem o primeiro episódio até o momento, pelo menos mais umas duas vezes, que é o talk show do David Letterman na Netflix, que é o meu próximo convidado dispensa apresentações, que é o David Letterman. Ele é um entrevistador, um desses apresentadores de talk show que é super respeitado nos Estados Unidos, e é ele, duas cadeiras e um convidado e mais nada, num auditório com a plateia só, sem firula de talk show, sem sketchzinha, sem nada, é ele conversando, entrevistando o convidado. O primeiro episódio é com o Barack Obama e com o John Lewis, que o John Lewis, ele foi um dos participantes da Marcha de Selma até Montgomery, que foi no ano de 1965, em que eles protestavam pelo direito de negros poderem votar. Inclusive, essa história da marcha tem naquele filme Selma, que é um baita filme também. Cara, o David Letterman, ele... Você pode não gostar do Barack Obama, mas você respeita ele como um dos líderes mundiais mais populares dos últimos anos. E o David Letterman, ele faz muito bom proveito do que ele tem em mãos, que é o Barack Obama. Ele consegue espremer boas respostas do Obama. E o Obama, ele é tipo... O Obama, ele é um cara elegante. Ele sabe responder a pergunta mais cabeluda da face da Terra. Então é muito interessante você ver essa entrevista. O talk show do Letterman, ele tá com episódios mensais. Ele tá com 6 convidados. Tem o George Clooney, que vai ser o próximo, a Malala Yousafzai, o Jay-Z, a Tina Fey e o Howard Stern. Então vale a pena você conferir, e vejam a mesa redonda do The Hollywood Reporter com o Del Toro, a Patty Jenkins, o Joe Wright, o Denis Villeneuve e a Greta Gerwig debatendo sobre cinema, sobre a profissão de diretor, que é excelente. É uma das melhores uma hora que você vai gastar na sua semana, além da uma hora que você gastou ouvindo a gente. João, fecha aí pra gente. Vai falar bem ou vai falar mal? Cara, eu vou falar bem de um filme que não é um filme atual, nem um pouco, inclusive, mas que eu reassisti ele essa semana e que eu acho que eu nunca cheguei a falar dele, Rogue One, que é um dos Star Wars que eu mais gosto, e é legal, assim, assistir um filme fora do hype, sabe? No sofá, de boa, e ver o filme sentar naquilo, ai... Aquilo é isso? Ah, isso é referência àquilo. Eu acho que é a melhor coisa que você faz. Tipo, acho que é uma coisa que, principalmente, eu que não gostei de Os Últimos Jedi, preciso fazer com esse filme também, pra ver se me desse melhor. É um puta filme, é um ótimo filme. É sensacional. Pra provar como o tempo faz o filme melhorar ou piorar, né? Assim, ele continua bom pra mim. Eu tô falando de Rogue One, né? O que eu espero que mude é meu ponto de vista sobre Star Wars 8. É mais a questão de você conseguir... Eu só quero relaxar e ver um filme de pipoca, só isso. Eu lembro quando o Rogue One saiu, eu que fiz a crítica pro site. Assistindo ele de novo, aconteceu aquilo que eu falei. Eu mesmo discordei da minha própria crítica. Se tem uma crítica que eu me arrependo de ter escrito, foi com relação ao Rogue One. Que eu acho que quando eu assisti a primeira vez pra fazer a crítica na época, eu não consegui ler o filme direito. Interpretar o filme direito da forma como deveria. Mas é isso, galera. Se você tem sugestões ou comentários, manda um e-mail pra gente para juntacast@gmail.com. Manda sua resposta da pergunta da semana que a gente vai curtir, ler aqui e comentar também. Acompanhe juntas7.com.br para sempre conteúdos. Pelo menos uma vez por dia a gente tem um post novo lá, é mó bacana. Acompanhe Twitter, Facebook e Instagram para ficar sabendo sempre quando sair post novo. Nosso perfil no SoundCloud para os podcasts, Cineclube e JuntaCast. Cineclube logo logo volta. Assina a gente no Podflix ou no YouTuner, ou então vai lá no iTunes, ouve a gente por lá, dá 5 estrelinhas, fala que a gente é sensacional, comenta que a gente fica feliz. Gustavo, sempre uma alegria você por aqui. Au! Adeus, gente. Eu tinha falado isso em uma outra língua, que vocês não entendem mais, até logo. Matheus, é nóis. É nóis, valeu e até a próxima. João, sempre uma honra. A honra é sempre minha, valeu e até a próxima. É isso, eu sou o Lucas Cabreiro, que a força esteja com vocês e tchau, tchau, todo mundo. Tchau! Tchau! Tchau. Até mais! Tchau! Tchau!